Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SBSR durante os próximos 60 minutos. Uma emissão sem palavra cantada e começamos com alguém que fez 70 anos a semana passada e muitos deles ao serviço da melhor música ambiente e outra incatalogável. Chama-se Brian Eno. No ano passado ofereceu uma série de edições, uma delas chama-se Sisters. Abrimos o Em Transe de hoje com Anya. Boa noite, bem-vindos. Thank you. depois de Anya, Brian Eno, nos 15 minutos iniciais do Em Transe de hoje, seguimos com a música da violinista, compositora e performer japonesa a residir em Berlim. Chama-se Oshiko Yamane, ela que também faz parte da formação mais recente dos Tangerine Dream. Oshiko Yamane, agora com Soundtrack for Bureau. Thank you. Sons do Oriente, primeiro Oshiko Yamane, depois o projeto do sul-coreano Eleven, de Transparent Music Lanui. Continuamos com The Devil's Walk, o quarto de originais para Sasha Ring, um disco que tem por lá o tema Goodbye, cantado por Anya Plask, alter ego Soap and Skin, mas esse tema que foi agora levado ao reconhecimento na banda sonora de Dark, também existe em formato instrumental. Ouvimos Goodbye de Aparat. Seguimos em frente com o produtor, músico e DJ rumeno Petre Inspirescu. É um dos mais elogiados artistas da cena eletrónica de leste. Vamos continuar com um tema jazz e ambiente retirado de Vintul Prin Salsi. Chama-se Miroslav 3. Thank you. Tobias Lörbach é de Mainz, Alemanha, alter ego Logic Moon, da edição Oblivium. Ouvimos há pouco Vertigo, depois o LP de estreia acabado de sair do sueco Knivtid. É impronunciável, ouvimos a faixa número 2, para seguirmos com o holandês Joop Beving. Durante algumas noites em sua casa, gravou um disco muito introspectivo e cinemático, sempre ao piano, chamado Solipsism. Seguimos com Midwayer, Joop Beving. Thank you. altura de fecharmos a sessão do Em Transe de hoje. Depois do pianista Joe Bevin, fomos até uma das muitas bandas sonoras pintadas por Nick Cave e Warren Ellis. Ouvimos um tema de Wind River e, para o final, Faintly Recollected, a edição que junta Ian Howgood e Danny Norbury. Faixa número 2, dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu volto para a semana. Boa noite. Fiquem nesse lado.